Ofensivo Forterete, portanto, compre o Forterete. A segunda razão pela qual você vai comprar o Forterete é que funciona de verdade, dá tesão, dá potência, dá desejo sexual, dá fome de sexo, e quando você vai transar é prazer intenso e orgasmos alucinantes. É pra homem, viu? A terceira, quando eu digo pra homem, é porque muitas mulheres entram no meu direct. João, é pra mulher também, não, é pra homem. Agora, vai servir pra você, mulher, se você é quente. Seu marido é frio, compre pra ele, que ele vai ficar quente. A terceira razão pela qual você vai comprar o Forterete é que uma cápsula de Forterete funciona por 3 dias. É isso mesmo, uma cápsula, 3 dias de potência e tesão. Mas essa mesma uma cápsula de Forterete também dá para você 3 dias de energia para o dia a dia. Você malha mais e cansa menos, você estuda mais e cansa menos, você trabalha mais e cansa menos e é muito mais feliz. E a última razão pela qual você... É, entendeu? Uma cápsula de Forterete, 3 dias de tesão e potência. A mesma uma cápsula de Forterete, 3 dias de energia para o dia a dia. Baixa só um pouquinho o BG, que está muito alto hoje. A última razão pela qual você vai comprar o Forterete é que homens de 19 a 100 anos podem e devem tomar Forterete sem medo. Agora, uma coisa muito importante, não há, não tem, não existe Forterete para vender na farmácia. Na farmácia, não. Você vai comprar pelo telefone, esse que está na tela. Vamos lá, ligue agora para comprar, 3085-7071. Vou repetir, 3085-7071. 3085-7071. Outra coisa importante sobre o Forterete... Ele vai chegar na sua casa numa caixinha discreta, só com seu nome e seu endereço. Ninguém vai saber que se trata de Forterete, tá bom? Só você vai saber. Então vamos comprar? É para ter saúde. Vai receber aí na sua casa, em Fortaleza, região metropolitana. Se comprar agora, olha a promoção, sem pagar taxa de entrega. Pegue o telefone agora e ligue. 3085-7071. Opa! 3085-7071, repetindo pela última vez, 3085-7071. E a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta muito ligeiro com o programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded. Quando ele nasce ao leste, cheio de luz e muita beleza, se alegra nosso agreste, pois ele é fonte de riqueza. Seu calor traz simpatia, do interior à fortaleza. Vem do sol nossa alegria, vem do sol nossa destreza. Assim avança o nosso Ceará, com a luz que ilumina a nossa terra e a inteligência que vem da nossa gente. Terra de Sabidos. Vem aí uma série especial que contará histórias emocionantes de jovens cearenses da rede pública de ensino, medalhistas em grandes Olimpíadas. Realização Diário do Nordeste. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Jogada, segundo tempo, de segunda a sexta, às 17h, com os craques da Verdinha. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Um resumo das principais notícias do dia. Entrevistas, você bem informado com notícias e muita análise de especialistas. DN Edição da Tarde, jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, das 16h às 17h. DN Edição da Tarde. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. O domingo cheio de informação, entretenimento, o que foi notícia durante a semana, entrevistas, esporte e música boa para relembrar. Conversa com o Tom. Conversa com o Tom. Todo domingo, de 6 às 9 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Uou, bafulei. Sua tarde com mais alegria. com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Nós estamos juntos, Deus está com a gente, nós estamos com Deus, você está com Deus também, e por isso a felicidade vai botar na sua vida, você será feliz para sempre. Amigos e amigas, olha as notícias que acabaram de chegar aqui, vamos lá, vamos abrir a primeira. É possível a primeira aí? Está botando o sistema? mas eu acho que vai colocar... 30, 10 segundinhos, coloca no sistema. Eu tô fazendo o Alisson passar por cada texto aqui. A primeira, vamos lá. Latam terá 3 voos semanais de Miami a partir de Fortaleza. Para Miami a partir de Fortaleza. Essa é uma matéria que está no Jornal Diário do Nordeste hoje. Fecha a tela com ela, só para você saber. É muito importante saber que a nossa cidade está na rota internacional, né?